ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade. Águia bonita que voa no espaço. Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. 33 anos no ar. 33 anos de história. Paulinho Maurício, na Rádio Cidade. Show e Companhia. E a canção do Roberto. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Águia bonita que voa no espaço, aqui da terra vejo passar, riscando azul, dourado traço, linha ascendente no ar. Eu sou um índio e aqui do asfalto olho no alto, caminhos seus, meus pensamentos sempre te encontram. Voando perto de Deus, rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Mostra esse povo civilizado que todo índio sabe viver com a natureza sempre a seu lado, e olhando o céu pode ver que o vento sopra e a chuva cai, as nuvens passam e você vai. Asas abertas, força e coragem vão nesse rumo de paz. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Natureza que reclama, flores, folhas, verde e vida, rios, mares se derramam pela terra tão ferida, ventos pedem, choram. Águia me mostra no meu caminho como se pousa longe do espinho, como se luta por esse mundo, como se salva esse ninho. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Rápido como um raio, repentino. repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão, rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio.